mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vá. Tentará. Levanta, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus. Na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Levanta, segue adiante e não olhe. Senhor, sempre te dirigirá, segura na mão de Deus e vá. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vá. Te sustentará. Levanta, segue adiante e não olhe.